Para 9 milhas à frente. É 2, velocidade para 6, para 2, Alfa Sierra. Torre Salvador, eu vou 1246, estabilizado ILS, agora visual, pista 28. Pelo 249, estado vento 230 graus, meia luz de nós, por autorizar pista 28. Repose 28, vou 1246. Como 888, estabilizado na presente para a Sierra Vista 363, para a final do ILS X-Ray, desça para 25003, o ajuste 102, uniforme estabilizado. Prodo, Sierra Vista 363, descendo para 2500 pés com 1021, informará estabilizado na ILS X-Ray da 28, gol 1888. Chamar 6313, chamei receita agora, frequência 128.35, alterna 123.8. 128.35, 238, obrigado. Completa final, chama 2 Salvador, 118, decimal 95. Chama 2, 95, boa noite. 2 Salvador, boa noite, gol, 1478, vai fazer a cidade. 1, 2, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, e a Índia para o 02, gol 1246. O Lexa 0, continua a aproximação, guarda pista livre, vento 240 graus com 05 nós. Continua a aproximação, guarda pista livre, gol 970. zero três, parqueamento do Blanc da Gua, sua direita, 48 do Sol, Jantax. Positivo, então, está autorizado, faz o parqueamento do Blanc da Gua, nossa direita, coordenação com a gente, faz o nome. Para Copa Recife, Teixe da Alfa. 3305, prepara Aron e a minha chamada. Aron aguardando 3305. Saída é Sango 1, Transição, Tóquio. Após Tóquio, intercepta aerolínea Uniforme Zulu 4444. Segue até Porto Seguro, Sierra Golfo Romeo. Em Sierra Golfo Romeo, interceptará Uniforme November 857. E após seguirá conforme a rota até o destino Sierra Bravo Golfo Romeo, Calião. Bom, Rápido 44, até Porto Seguro, depois até 9857, descendo a Galera. Salvo 1, lembra a transmissão do Tóquio, Rápido? Tá bom, Salvador, boa noite, voo 9888, final da 28. Boa noite, voo 9888, estado, vento 230 graus, 62, o norte, pouso autorizado, pista 28. Me pouso na 28, voo 9888. Sono 59, libera a próxima esquerda, aqui foi Charlie, acompanhe o parque principal, portão 11. Vai liberar na Charlie, e a parque principal para o 11, com 8, eu sou isso. Sala Azul 4980, está na atmosfera da 21. Azul 4980, para o Zé Daniel e manter, pista 28. Eu 5 9 pronto para pushback acionamento. Obrigado, Rich. Clamps, se dois pushback acionamento, em taxa. Salão para o taxa, 972. Oi, Salvador, aqui é o Palácio da Cidade, 973. Tá, faz de cara, pronto para cópia. Guarulhos, 360. Parte geral, preparação, volume, levou a chamada. Aguardado, Cidade, obrigado. 2, chega de ativo, Alfa, chama no ponto de terra, capítulo 2, 8, transfere o chame 21. Salvador, uma boa noite, azul 4959 para Ilhéus, no nível 140. 4959, prepara a saída. Coral 1 Alfa, leva ativada. Coral 1 Alfa, na escuta do senhor, obrigado. Coral 1 Alfa, Coral 1 Bravo, azul 4959. Deixa eu fazer uma pergunta da prevista para a Ponte de Zoro. Qual que está a sua identificação via Pitron, deixa para o número 2A. Sim, Pitron 2A, Serena 234. 8305? Possível. Está pronto para o estacionamento, porém apenas vou guardar o operador de Finger, certo? Como alguém está em contato? Sim. Drama 973, autorizado por Bex, no Metro Tex. Chama o protótipo, Sidrão. Obrigado, parece que está chegando aqui já. Ainda estamos autorizados? Sim, chama para o Bartax. Bartax. Azul 49980, chame de assista agora para conhecer 126.85, alternado 125.45. 2685, alternado 12545, azul 49980. Eu chamo a identificação via TP1, deixa para o número 130. 130, tá? 3. 5 é o LF Zulu, pista 28. Boa, obrigado. Controle, confirma a maioria de rota. Possível. Existe a possibilidade de efetuar o X-ray da pista 28? Afirmando, mantém a chegada da TP1, aguarda a autorização do ILF que subiu pista 2. Aguarda, meio do Uno, transição, morte. Próximo, 2, continua próximo. Decolar 72, autorizado alinhado, decolar pista 28, vento 200 graus 059. Federal 9973, 04 horas, Galeão. 9973, chama no posto de espera. Estou pronto, ajuste e enche. Chama, posto de espera, pronto. Está do Zé, Federal 9973. Thank you. por mais uns 3 minutos, esse canal está prosseguindo o procedimento, né, Aero 24. Aero 24, está autorizado a descida para 25006, Aviation 021, vou para o Serra Vitor 362. Serra Vitor 362, apresente, descendo para 2500, ajuste no 021, janela Aero 24, entende com autorizado a Aero 3. Firme, está autorizado, informe estabilizado. Obrigado, Aero 24. Acima tem uma centena, Rio 5972. Bateu a centena, Rio 5972. 3178, está reautorizado e descido para o nível 120. 120, 3178. Scorpio. 44, pista 74. 3 seguro, GV1 na 60, decola a pista 28. Fase de decolagem, mantém por até 2510. Após curva à esquerda do perfil da saída Coral ou na Bravo. Após Coral, interceptar o esquerdo 33, segue o formato. Controle 120, décima 8, responde 0221. Autorizado, Porto Seguro, nível 160, pista 28. Após decolagem, mantém a proa até 2510, após curva esquerda e telefone da Coral no Bravo. CTPX 33, controle Salvador, fundo 08, telefone 0221, 2774. Parte 2774, para o time também. Só que para o estacionamento, 2774. 8, desça para 2003, ajuste no 021, é número 2 na aproximação, agora a atualização do ILF Zulu. 2178, desça para 2000 pés, ajuste no 021, número 2 na aproximação. 2, é, desce para 2000 pés com ajuste 1021, tá? 3178. 4, solo 2000, Libéria. Próxima esquerda, siga via Índia para a posição 4. Sim, a esquerda via Índia para o 04, é melhor estado. Seu curva à esquerda, tudo bom, continuar e chega no perfil da Saluna. Chame o 08, por favor. Ciente, peço desculpas aí, vamos até a prova, né? São 2.500. Vai chamar 208 azul 500 agora. Sessarosia e bits para 050. Azul 5001, de nós que está acordando a colagem, submontando o voo 100 na Sambuana. Sambuana 00, Sambuana, azul 5001. 5001, ainda mantendo uma centena, autorizado direto ao Mato Grosso. A Vavote vai manter uma centena, azul 5001. Azul 5001, tráfego superado, suba para o nível 320. Acessão 320, 5001. Fechando a 6212, desça para 4.010, hoje chama 021. 4.010, 6212, autorizado, Serra do Sul 3. Azul 2774, autorizado direto Raíra. Sai direto Raíra, 2774. CN 723, informa seu nível, David. 2409. Fecha lá 6212, operação para sequenciamento, curva direita na proa 050. Seu limite é radial 100 de Salvador. Aguarde para reassumir para o Serra Vitor 363. Edição pela direita, proa 050, limitado pela 100 Salvador. Aguardando instruções da 2-1-2. Azul, Serra 2-7-7-4. Azul 2-7-7-4. Atingindo uma centena. Ele mantém uma centena devido ao tráfego. Essa posição de 12 horas, 15 milhas com onda oeste, programa nível 1, se tiverem descido para 120. Azul 5001, chame Recife agora, frequência 128.35, alternado 123.8. 1835, alternado 238, azul 5001. Azul 2774, após a liberação do som, você pode coordenar para a gente 180, por gentileza? Sim, a mesma criança foi na via de autorização do nível 180. Obrigado, aguardamos. Fecha na 6212, reduz a velocidade para 2109, número 2 na próxima fase.